Não recomendado para gente de menor de 18 anos. Pode conter sexo explícito, pornografia, putaria e zona, sangue no zóio, morroiles, violência excessiva, assassinato, tortura, estrupo, autossuicídio, mutilação, cocrete, exposição detalhada de cadáveres, consumo explícito e repetido de drogas ilícitas, exclusivo e tóxicos, incesto e zoopedofilia homossexual passiva. Crianças de rua, longe das escolas, a marginalidade, não a tudo isso, pela cultura e educação, Zé do Caixão. What the carnage begins! E está começando mais um Tosco Chanchada Podcast. Aqui é Anderson Meira, vulgo Perna, juntamente com Nicolau. Presente. Gabriela. Olá. Bruno, o Tomás. Eu. E a nossa excelentíssima Pandora. Olá. Olá. Alguém tava balançando a Pandora. Olá. Rolou um vibrato aí, né, cara? É. Ô, Pandora, essa hora não. Deixa pra mais tarde. Guarda o José. É que eu vi a embalagem nova do shampoo da Pantene e eu fiquei meio emocionada. Entendi. Ela vibra? Olha, não vibra. Interessante essa embalagem. Ela mas foi o que falaram. Eu acho que esse modelo aí só fizeram pra cabelo crespo, viu? Mas é cilíndrico? Quando vocês verem a imagem, vocês vão rir. A piada é só pra depois que vem a imagem. É cilíndrica? Vibra? Sabe? Rosna. Hã? Rosna, nossa. Chama de meu louro. Louro? Meu louro? Meu louro? Mano, você tá com as taras estranhas, hein, Perna? Não, cara. Criança que eu chamo ser de meu louro. Caralho, porra. Se o Perna pintar o cabelo vendo. De louro, vai ficar igual o Belo. Imagina. Mel! Uia! Rapaz! Oh, Jesus! Se vibrar, legal, vou comprar amanhã. Eu vou até falar olá de novo. Uia! Que loucura, cara. Embaixo tem uma menina apertando me gusta. Caralho. Bom. Vamos rezar. Do que a gente tava falando mesmo? É, então, e no nosso penúltimo episódio do Tosco Chanchada... Que sentimental! A gente vai chorar hoje? Eu acho que não. Ah, eu não sei. Eu acho que eu vou deixar de ser o Nicolau a hora que acabar esse episódio. Vai ser apenas... Eu vou perguntar pra Pandora hoje sobre o que a gente vai falar neste episódio. Vamos ver se ela leu a pauta. A gente vai falar sobre o... Eu só não consigo ler esse negócio que você escreveu. Futuro pós-desgraçalíptico. É muita letra, né? Em forma de palavras. É muito, né? O óculos é novo. Peguei ontem. E agora eu tô com mais uma coisa no olho. Então, pra acostumar é triste. Que beleza, hein? Mas é disso aí que a gente vai falar, né? Tô envelhecendo, né? Vai ficando cada vez mais cego. Às vezes é bom. Será que a gente vai conseguir, Nicolau, cumprir com o desafio de criar uma história pós-apocalíptica aqui que vai ter um final menos triste? Eu espero que não. Eu espero sinceramente que não. Como diz o Alisson, né? Que o mundo acaba em porra, né? Não. Que tadinho. Não, o melhor negócio do acabar o mundo é que... Como que é que a menina do The Voice falou lá? Que eu quero é mais que o mar acabe em fogo pra eu comer peixe frito. Olha, cara. Que beleza, hein? Bonita, hein? Que beleza. Esses pensadores da população. Bom, que se for o mar já fica até salgadinho o peixe frito. Delícia. Cara, então vamos pra retroalimentação. Retroalimentação. E daqui a pouco a gente volta. Retroalimentação. Não! This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend, the end. E está no ar, Retroalimentação, episódio 86, Famosos e Vergonhosos. Queria agradecer toda a galera que mandou o feedback pra gente aí. E avisar, né, pra quem ainda acha que é zoeira, mas sim, galera, o Tosco Chanchada vai acabar, tá? E como eu disse no episódio passado, né, a gente vai ter esse episódio aqui que você tá ouvindo, é lógico, você tá ouvindo agora o 87. E depois nós vamos lançar mais um em dezembro, o 88. E aí, sim, é o fim, né? Por isso, eu deixei recado até pra galera aí nas redes sociais. Pra quem tem conta no Padrim, no Patreon também, né? A gente pede aí que a galera cancele, né, as doações aí, porque pode vir cobrança pra você aí, beleza? A gente até acessou lá, né, as ferramentas com o Patreon e o Padrim, e não é tão simples assim, é cancelar, né, as contas. Então, queria dar o recado pra galera aí que quem tem ainda lá as contas, que tá fazendo as doações aí, que ajudou a gente esse tempo todo aí, a gente agradece, valeu, galera, pela força aí mesmo, e peço que vocês cancelem lá, beleza? Bom, vamos pros e-mails? Retroalimentação. Chegou um e-mail aqui do Fábio Duarte. Fábio Duarte, mais conhecido como Jarbinho aí, né? O cara que, em algum momento do podcast, que eu não me lembro qual, mandou aí um feedback pra gente, e ele diz o seguinte, né? Novamente Jarbinho, 17 anos, puta merda. Sorocaba. Olá, caros confrades. Fico realmente muito chateado com a notícia do fim do melhor podcast, Vulgo Tosco. Não, tem melhores aí, pode procurar. Não sei quem mais vai ter o compromisso de me ajudar na minha carência emocional, não ser vocês. Espero que pelo menos tenham o especial do último episódio. Vai ter o episódio 88, pode ficar tranquilo. Até hoje espero os produtos comerciais do Tosco e mais uma edição do Lola. Infelizmente se tornou o sonho de Ícaro. Sim, o Lola teve algumas versões, né? A gente chamou uma galera, mas não rolou, né? Talvez, assim, talvez role aí um churrasco aí, né? De encerramento aí do Tosco, mas a gente ainda tá estudando as possibilidades, beleza? Cheguei tarde demais e ia pedir ao Hendrix que voltasse com os comerciais que haviam durante o episódio. A gente pediu pro Hendrix tirar os comerciais, Jarbinho, porque a gente não fez mais comerciais novos, então, assim, tava muito repetido e chega uma hora até a gente aqui cansou, beleza? E pra encerrar, como sempre, mais um episódio sensacional. Citaram tantos mitos que foi impossível não sentir uma nostalgia. Um grande abraço de um fã legítimo, eu. Valeu, Jarbinho, pelo feedback aí. Assim, não tem muito mais o que falar, né? É o ciclo aí, né? Como a gente brinca, né? É o ciclo que se... E chegou ao fim aí, bola pra frente, e quem sabe aí, né, em algum outro momento aí, outros projetos aí com a galera daqui, né, com a galera do Tosco, sei lá, possam surgir aí, beleza? Mas valeu pelo seu feedback aí, grande abraço. Retroalimentação. Mandar também aquele alô pra galera que comentou aqui, né, um abraço pro Rafael Felipe Panfil, é isso? Eu acho que é isso, Rafael Felipe, um abraço pro Daniel Sama, também um abraço pro Murilo, pro Denada, que sempre comenta aí, pro Bruno Roselém também, que mandou aí, cara, realmente faltou aí o Lindomar, né? A gente não falou do Sub-Zero brasileiro aí, isso realmente foi uma falha grave da nossa parte aqui, beleza? Valeu. E um abraço também pro Maurício Sorato Rodrigues, ele até deixou um comentário maior aqui. Queria deixar meu relato sobre o Tosco Chanchada. Conheci o podcast há cerca de 2 meses através da indicação de um amigo. Comecei do episódio 1, nossa, que triste, hein? E tô no 46, ouvi até os episódios escondidos da edição 44, sensacional. Aí tive a ideia de ouvir o episódio 86 e logo vem a notícia de que vai acabar. Porra, eu sou azarado demais. Vocês, Alemão e Pernas, são simplesmente dois caras mais engraçados que eu já tive o prazer de ouvir. Eu não, o Alemão é zoeira, eu não. Eu sou o cara da paz aqui. O Alemão em especial tem um senso de humor foda e único. Só queria agradecer pelo legado do Tosco e dizer que vocês vão fazer muita falta. Quando conheci o podcast, eu tava numa fase merda da minha vida e vocês ajudaram a tornar tudo melhor. Ele disse, foi bem gay isso, eu sei. Abraço. Cara, mas valeu, assim. Eu acho que é isso, assim, que a gente curtiu pra caralho fazer aí, né? E é isso. Foi legal, mas acabou, enfim, né? Não tem volta e quem sabe aí a gente faz alguma coisa mais pra frente, beleza? Um abraço também pro Paulinho Libardi, nosso camarada. Um abraço também pro Nabezinha, isso? Que falou do Rodrigo Xuxa. Pro nosso amigo Corredor Ortográfico, pro Márcio Mota e pro Igor Azhak. É isso? Azhak? Acho que é, né? Ele fala que o Tosco é o único podcast que fala o nome dele direito e ainda tem Gabi Jaloto. Olha aí, hein? Olha aí. Tá vendo, Gabi? Isso aí. E se você quer mandar e-mails com críticas, sugestões, quer mandar os seus pêsames pro Tosco Chanchada, você ainda pode mandar para email@toscochanchada.com.br. Você pode seguir a gente nas redes sociais. Lá tem o perfil do Tosco Chanchada, tem Alemão, tem o Perna, tem Vinícius, tem o Zé, tem a Gabi, a Nicolau, Bruno, Pandora. Cara, tem uma caralhada de gente aí. Temos também grupos lá, né, no Facebook. Você pode encontrar informações lá de como você entra também nos grupos de WhatsApp e Telegram, beleza? É isso, no mais, nada mais. Espero que vocês curtam o episódio. E até o próximo episódio, o derradeiro, beleza? Grande abraço, galera, e fui! This is the Isso é só o fim. Isso é só o fim. Oh, crianças. Isso é só o fim. Isso é só o fim. Então a gente vai criar todo um ambiente aqui pra esse cenário pós-apocalíptico, mas antes de falar né, dessas desgraças ou não que vão vir aí da cabeça dessa galera que tá aqui, a gente primeiro precisa, assim, pensar no que aconteceu antes. Tipo, por exemplo, a gente assiste The Walking Dead hoje, que é um cenário pós-apocalíptico. Quem que assiste? Ah, acho que a maioria aqui. A gente não sabe o que aconteceu, né? Assim, não sabe quais foram os fatos anteriores ali que fizeram chegar naquela situação. Tá, o Walking Dead já começou fudido já. Já começou isso. Com a terra cheia de zumbi, mas eu acho que o Perna quer dizer como é que vai estar o mundo antes da desgraça. Vamos fazer o nosso prólogo. Nosso prólogo. Mano, a gente tá muito Caxias, cara. Nosso até prólogo. Usando palavra difícil. Faz um previously. Mano, tem até um cachorro uivando aqui. Bom, então vamos lá, vamos pensar então que tudo isso aconteceu, o início do fim foi em 2016, tá? Ok, daqui pra frente. Tá, isso, daqui pra frente. Então, assim, quais são os fatos, né, que aconteceram nesse período? Assim, uma coisa... Fala aí, Bruno, uma coisa que levaria ao início do fim do mundo, cara. Ah, é o seguinte, bom, eu não vejo outra possibilidade. Tem muito retarda por aí falando de zumbi, falando de vírus, falando de coisa da raiva, de ataque alienígena. O que ninguém tá vendo é que tem uma possibilidade real da gente enfrentar um apocalipse breve. Muito breve. Eu tô avisando, a hora que a gente analisar, vocês vão ver que a parada é séria, mano. Que vai ser quando o Silvio Santos morrer, cara. Porra, cara, vai abrir uma janela de horário foda que vai ser onde passa a Chaves. Mano. É, cara, imagina o impacto econômico, sociocultural que nós vamos sofrer nesse planeta, cara. Porque vai desestabilizar a economia, primeiro, porque, imagina, sem as lojas do baú, Jequiti. Sem a telecena, sem Jequiti, sem aviãozinho de dinheiro. Como é que vai viver? Você imagina você viver num mundo sem aviãozinho de dinheiro? Eu imagino, eu já vivo já num mundo sem avião de dinheiro. Cara, não vai haver motivos, não vai haver motivos pra mostrar ela em Ganzaroli, cara. Exato, o desemprego que ele vai gerar, toda essa galera saindo... da TV. E as coisas que vão ser descobertas, né? Tipo a Eric Ganzaroli ser uma boneca inflável. Tipo assim, explode ela, assim, ela sai voando. Eu não existia, né? Cara, mas assim, a gente percebe então que o Silvio Santos foi um pilar, né? Foi assim, não. Ele é um pilar. Ele é um pilar. Ele é um pilar da humanidade, né? Ele é um pilar de sustentação do Brasil. Caralho. Com impacto na economia mundial. É, a falta do Silvio Santos vai ter quebra-quebra. A falta do Silvio Santos vai afetar diretamente o PIB, cara. Isso aí é fato. A galera vai começar a ficar estressada porque os velhinhos não vão mais ter o que fazer nos domingos. E aí eles vão começar a estressar os parentes. E aí os parentes vão ficar putos porque não vai ter o que ver na TV e vai começar a ter quebra-quebra na rua, mano. Ah, tem gente que vai ficar feliz, né, com isso, tipo as clínicas de repouso. Mas imagina se... Vou anotar aqui pra eu abrir o ano que vem. Não, você que pensa, porque muito velho vai se matar a hora que o Silvio for. Então, mas se você fizer que nem ensaio sobre a cegueira, tranca eles. Sabe ensaio sobre a cegueira? Cegueira. Você tranca eles num lugar e deixa eles se matar sozinhos. Não, mas eu fico imaginando assim, o anúncio, mais né? preocupado... O anúncio? Né? É, morre nesta manhã... São Paulo. Como estaria São Paulo no dia em que Silvio Santos morresse? Meu palpite é que seria algo assim, a princípio, tá? No momento da notícia, ia rolar uns minutos, um período de silêncio total, assim, cara, na cidade. Cara, não ia ser um minuto de silêncio, ia ser uma hora de silêncio. Sabe? Tipo, igual quando o PCC chegou lá e... Não, cara, ia ser igual a morte do Ayrton Senna, cara. Ia ser aquela comoção nacional. Então, toque de recolher. Sirenes tocando ali na Santa Efigênia, né? Sirene não, tem que ser alguma coisa tipo assim. Aquela música da roleta lá. Com Pião da Felicidade. A música do Pião rodando. Das pessoas, eu assisto a TV aberta. Eu cara, também não assisto. Tem coisa melhor nessa vida. Eu vou é morrer junto. Tem, comer gente, é melhor. Vai estar descendo domingo... o cachorro, eu vou estar gritando, me joga, me leva. Deixa junto. Me joga. Ô Pandora, você que ainda é uma das resistentes aí, que ainda assiste a TV aberta, domingo, 10h15 da noite, abre uma cerveja e liga no Silvio. É a hora do jogo dos pontos. Meu, é genial esse horário. É genial. A Pandora sabe até a programação. E você quer ver o apocalipse? Você quer ver o apocalipse? Imagina o jogo dos pontinhos apresentado pelo Celso Portioli. Então, mas tudo isso ia gerar uma revolta, né? Imitado pelo Gugu. Não, e o Gugu não, tá Gugu, Gugu, agora, Gugu, Gugu converteu agora. Ele tá na rede com Jesus. Deus. Ele tá na Jesus rede agora. Com Deus. Ele tá com Jesus agora. Quando o Silvio for, vai abrir um espaço aí. E a galera, alguém vai querer tomar esse poder. É tipo um buraco negro. Colocar o popô em cima do baú da felicidade. Alguém vai estar ali querendo assumir e ser o chefe do Pablo e da Ellen Ganzaroli. É isso, mano. Vai começar a ter uma movimentação nas mídias em cima disso daí. O pior é que a filha dele, a Patrícia, ela que vai querer coordenar quem entra, quem sai. Ela vai ser brutalmente assassinada. Isso é, aí é então, fácil. Eu também acho. Tipo, ele morre e a gente elimina o resto da família. Ela não aguenta a onda, não. Ela entendeu? Não segura a onda, não. É só mandar matar o resto da família. Não vai demorar muito pra eles morrerem por morte natural, porque eles são meio idiota, né? Vamos ali, entre os Abravanel, salvou só o Silvio, né? Não, sim, mas assim, a gente tá falando assim, que apesar da comoção, né, e vai faltar um pedaço no coração de todo mundo aí, né, por causa do Silvio Santos, assim, ele vai ter que ser substituído por alguém, que não tem jeito, né, e eu acho que isso aí já vem a fase 2 do início do apocalipse, né? A guerra com do poder. Porque, assim, imagina, de repente, assim, encher a programação da galera dos ex-Fazenda e dos ex-BBB. Mano, não sendo o Luciano Huck, tá ótimo. Loucura! Alguém mata o Luciano Huck antes do Silvio Santos, por favor! Olha, porque... A rede TV pode ganhar força nisso. Vocês estão falando de ex-BBB, né? Ex-BBB é raça tão ruim, cara. É raça tão ruim que eles conseguiram falir a Playboy. Nossa, é verdade. Não tinha pensado nisso. Vocês conseguiram imaginar um negócio desse, cara? Imagina. Agora o Perna tá triste mesmo. Olha lá, ajoelhou no canto. O que eles fariam juntando os machos e as fêmeas que saíram do Big Brother assumindo o SBT? Pensa na Sabrina Sato. Nossa, cara. E a gente tava falando de revolta entre os idosos, né? A galera começou a sair dos ônibus, assim, igual zumbi, assim, né? Os idosos. E... Querendo intervenção militar. Justo. Aí chamou Olavo de Carvalho. Lembrei da tia do Paulista. Bolsonaro ganha a eleição. Os velhos vão fazer as manifestações 5 da manhã, né? 5 da manhã, é verdade. É verdade. Os velhos do Paulista 5 da manhã se reunir lá. Daí agora, como eles não têm nada que fazer, eles vão andar de ônibus. Vai ter uma crise, os busão vão estar tudo lotado pela frente. Isso. Ó, os ônibus vão andar empinado assim. Feio, só na frente. Os velhos só na frente. Os busão tudo cheio, vai ser mó inferno passar pela catraca. Não passarão, né, cara? Não passarão. E com essa revolta toda, com essa bagunça toda aí, velhinho indo pra rua, dando bengalada um no outro aí, alguma coisa tem que ser feita pra acalmar essa população, cara. Porque o Estado não pode ver essa bagunça, essa coisa, alguma coisa tem que acontecer. Mas, na verdade, aí a gente entrou num estado de barbárie. Exatamente. Né? Era nesse ponto que eu queria chegar. Ninguém é de ninguém. Nesse ponto eu queria chegar. Mas, enquanto está acontecendo, começando isso, a barbárie ainda não começou. Sim. Ainda existe um resquício de civilidade, um resquício de governos, um resquício de poderes acontecendo aí, né? Daí vai ser a guerra dos tronos brasileira. Eu quero saber que hora que vai virar anarquia mesmo, que não vai ter mais, que ninguém é de ninguém. Quando o Celso Portiolli resolver tomar o lugar e assumir a parada, aí é que o quebra-quebra fica sério, aí é que a parada cai, que o governo é derrubado. É porque aí o pessoal a revolta não vai aceitar o Celso Portiolli. É porque a revolta é geral, né? Porque assim, até então, assim, a molecada talvez não esteja muito ligada ao Silvio Santos. Então, vai passar eles, batido. Tanto faz, né? Mas o Celso Portiolli assumindo, aí já começa a atrapalhar a molecada, né? Então, mas daí eu pensei numa coisa pior. Ah. Então vai. Molecada, youtuber. Isso! Aí, gente, vem o Felipe Neto. Aí vem a Kéfera. Nas tardes de domingo, né? Nossa, pensa, porque a molecada vai querer eles. É imagina, né? Imagina o tanto de Felipe Neto e Kéfera genérico que vai ter nessa vida. Meu Deus. Vai ter fazendo vídeo de tag no domingo à tarde. Imagina, você liga a sua TV, tá lá 20 coisas que vocês querem saber sobre mim. 20 coisas que você quer saber sobre o meu novo hamster, sobre o meu novo namorado, sobre o meu cachorro. Não dá. Porque se a gente deixar na mão da molecada, cara, é youtuber. É verdade, cara. Entendeu? Nossa, eu achei que não poderia piorar. Aí, piorou. Mas piora. E não é qualquer youtuber, né? E a última coisa de youtuber que aconteceu, que aliás foi hoje, foi a youtuber que dá comida pro gato cuspindo na boca dele. Ah, não assisti o Treta News hoje ainda. Eu não vi ainda o Treta. Eu só vi, tipo, esse ela de manhã... Youtuber alimenta gato mastigando comida e cuspindo na boca dele. Esse pessoal nunca entrou no X-Video, mano. Processo. Essa molecada aí nunca viveu. Pantene, tô te fazendo tipo assim, um apelo. Por favor, mande uma coleção desse Pantene pra essa menina do gato, que ela tá precisando. Tá precisando desses Pantene tudo. E fala pra mandar embalagem econômica ainda. De 1,8 litro pra menina. Embalagem de salão, sabe? Profissional. Embalagem profissional de salão. E ainda vem escrito assim, relaxa e repara, né? Puta que pariu. Dá pra entender. Agora eu sei que mulher vai fazer relaxamento no salão. Banhos. Vão der uma... Eu espero que esse Pantene não lance no verão em São Paulo, né? Porque o banho lá não pode durar muito. Tá, mas aí assim, a gente chegou então no caos, né? Que é os youtubers assumirem, né? Os canais, a TV aberta, tentando, né? No lugar do Silvio Santos. Aí, lógico, a comunidade científica, enfim, as pessoas, né? Que estão que trabalham olhando, e ganham dinheiro. Né? Que estão olhando aí, né? Pensam no bem da humanidade, enfim, vê que isso é uma praga, né? Aí eles têm que acabar com isso de alguma forma. Matar? Então, aí assim, como que acaba com isso aí? Corta a internet? No caso, então o mundo vai ficar sem internet? Sem YouTube? Não, o mundo não, só o Brasil. Só os youtubers. Então a gente, assim... Não, cortar verdade... a internet não, cara. Senão vai acabar com o caos, e aí? Não, é, então, não, mas assim... TV aberta, não adianta. Eles é, então, a internet... TV aberta, não é mais internet. A internet eles já começou a Eles falhar. Subiram de nível. Se eles acham que eles estão em nível superior, eles não conhecem as TV abertas ainda. Então, assim, a população começa a invadir destruir as TVs e destruir tudo, então. Destruir equipamento, mandar queimar youtubers. Não, eu acho que a população ela vai começar a se dividir em blocos, assim, sabe? Quem é a favor do YouTube. Em castas. Quem é a favor dos youtubers, quem é a favor do Faustão, quem é a favor da Mama Brusqueta, que eu sou a favor dela, gente. Eu tô de mal dela porque ela saiu de mulheres. Ela se separou da Kátia. Foi outro grande casal que brigou, foi a Mama Brusqueta e a Kátia. Tá vendo? Como é que então, é? Aí não, nós vamos ter dois casais, né? Tipo. Eu gosto do Gilberto Barros. Não, eu sou Mama Brusqueta. Um carinho. Eu gosto do da Kátia, é uma fisona, dá um caldo a Kátia. Eu gosto da Kátia também. Nossa, mas E a Márcia, do Casos de Família? De repente, a Márcia, nessa situação, ela chega, assim, como quem não quer nada. E ela vai documentar tudo isso. E ela fala, gente, eu... Há tempos que eu estou estudando essa galera aí, esses youtubers, e eu tenho uma solução. A Márcia? A Márcia? Estudando youtuber? Ela chega lá, sei lá, na comunidade científica e fala, não, gente, vocês estão tudo errado. Eu estudei a psique humana aí, né, por vários anos nos meus programas aí e tal, né, e vocês estão indo pelo caminho errado, assim. Vocês têm que, na verdade, assim, tratar bem essa galera, que eles vão trazer uma nova ordem no mundo, né, uma nova ordem mundial aí, e o conhecimento, o poder aí, a vida plena está nessa galera aí. Mas né? Seria a Márcia ou aquela psicóloga que trabalha com ela? Ô, Perna, você tá defendendo o youtuber Tim na sua versão do Apocalipse? Não, não, a Márcia. Não. Tá defendendo. Quem tá defendendo é a Márcia. Mas é a Márcia? É a sua versão. Não, eu sou. A Márcia da sua versão do seu Apocalipse, você tá defendendo o youtuber Tim? Eu sou aqui a testemunha ocular. Cara. Eu acho que daí a gente descobre que a Márcia é um fantoche da psicóloga. Boa, boa. Gente, eu acho que tá demorando muito pra chegar no sangue. Tá dando muita volta, ele precisa chegar no sangue logo. Não, aí começa então por assim. Por mim, a classe trabalhadora que gostava de ver o Topa Tudo por Dinheiro já tinha entrado nesses lugares, já tinha comido esses youtubers de pau. Já. Boa! Já boa, boa. Começou. Pior, o pessoal da Telecena, simples, cara. É simples, a pancadaria franca. Não, a Telecena, o pessoal que compra a Telecena. O pessoal que foi lá trocar, né, resgatar o valor nos Correios, não tem mais o que resgatar. Depois não de três mais. Anos, você resgata 10 reais. Exato. Você resgata metade. O que vai ser o dia dos pais sem a Telecena do dia dos pais? A tele... Aí eu acho que o Dolinho compra a Telecena. O Dolinho vai dominar tudo. Dolinho! Mas não vai ser esse Dolinho fofinho que a gente conhece, não. Vai ser não, uma versão. Vai ser o Evil. Vai ser a versão 2 litros do Dolinho. Vai... 3,200, 3,200. Vai ser tipo uma versão do Pica-Pau Louco de Ácido. Saca o Pica-Pau de Polainas com. Pica-Pau de Polaina, ó. Pica-Pau de Polaina com olheira, cara. Vai ser um Dolinho naquele estilo vai ser, ali. Ele vai mostrar o lado escuro dele. Vai ser aquele Dolly Cola lá. Dolly Cola, 3 litros e 200. Não, e aí começa então. E o pior de todos, o Diet ainda. E ele vai começar a fazer funk. O twist tá. Zero. Mas então o Dolinho olha pra humanidade e fala, meu, não tem jeito essa porra, então vou acabar com isso então. Daí ele vira um, tipo um, aqueles monstros japoneses. Mas peraí, de que... Aonde que a gente chegou no Dolinho mesmo? De que planeta que veio o Dolinho? Porque ele não pode simplesmente mudar o humor dele. De repente ele pode vir de outro lugar, de outro planeta, porque ele pode ser só um agente infiltrado. Mas aí como primeira tentativa então do Dolinho Evil aí, de outro planeta tentar consertar a humanidade, começa assim a... Ele precisa fazer um extermínio em massa de algum... Aí ó, peraí, é por isso que eu vou sentir saudade do Tosco. Eu acabei de ouvir uma frase, então é por isso que o Dolinho Evil tentando destruir a humanidade. Que outro podcast tem isso? Então aí, vamos perder a linha de raciocínio. Vamos imaginar contexto, assim, você pode falar assim, o Dolinho Evil vai destruir o mundo. Não dá, mano. Não então. É Dolivo Evil, é Dolivo. Dolivo. Gostei. Aí, irmão, a capa do podcast você já tá entendendo, é. Né? O Dolivo chega, né? É, com a intenção, acho que na maior das boas intenções, mudar. Ele chega, não, ele se revela. Né? É verdade, ele se revela. Ele se revela, né? Ele chega gritando: beba muito líquido! E aí, e aí esse líquido, né? Ele chega assim, cantando: papai, você é amor! Eu não sei da minha. Começa assim, sai Dolly. Começa a sair Dolly pela torneira, assim. Nossa, saca? Cara! Não tem mais água, assim. Tipo, a água foi contaminada por Dolly só, sacou? Só que assim, ele tá na boa intenção, porque ele acredita que o bagulho deles lá. E daí as crianças começam a beber e é açúcar. É muito açúcar. E as crianças começam a ficar doidona. E aí começa assim. A cara, o Dolly. Dá uns efeitos colaterais nas pessoas. O Dolinho Evil, cara. O Dolly Evil. Dolly Evil. Ele vai se revelar nesse momento. E ele acha que pra dar jeito na humanidade, ele tem que exterminar algum nicho específico. Qual vai ser esse primeiro nicho que ele vai exterminar? Aí ele vai testar os nichos. É. Ele vai ser os tipo... hipster. É. A gente pode começar pensando num nicho que tá acabando, tipo o pessoal do Twitter. Não. Podcast. Não, podcast. Ele começa pelos podcasts. Daí ele vê que os podcasts já estão acabando por si só. Daí ele fala assim, vamos passar pros youtubers. Daí ele entendeu? É. Ele começa no podcast e ele fala assim, não, esse povo tá parando porque eles querem, então vamos pros outros. Pro YouTube. Daí ele começa a ver os vídeos do Felipe Neto. Cara, essa escolha é muito fácil, cara. Aí ele falou assim, já achei. Mata, acabou. Mata. Raio pulverizador. Tá, aí assim, começa então a fazer... E aí assim, algumas pessoas têm efeitos colaterais, então... Né, algumas imagina pessoas... a molecada que segue ele. Começa a virar garrafa pet, todo mundo. Começa a ficar verde. Cresce, cara, o olho. Começa a virar artesanato na Paulista. Todo mundo... E se for perto do Natal, o Megazord é uma árvore de Natal de pet. Com as pessoas formadas de pet. Eu acho que pra aumentar o impacto disso daí... Um monte de cachimbinho de garrafa pet. Aquela árvore de Natal verde, assim, ó. As garrafas pet brancas pintadas de vermelho, assim, com aquela tinta. E o centro de comando dele vai ser onde é a Livraria Cultura, ali em São Paulo, que sempre faz enfeite de garrafa pet. Uhum. Tá, mas aí então a gente tá dizendo que no final das contas, o apocalipse, então, foi na verdade essa filtragem que o Dolivo fez... Na humanidade, certo? Que no final das contas ele nada mais é do que um agente alienígena infiltrado na Terra. Desde né? Então, sempre. Então beleza, então a gente... E nisso morreu mais ou menos quantos aí? A gente tem quantos no Brasil? 200 e... 200 e... Então, é porque assim, a gente... 200 milhões? Tem que pensar, a gente tem que pensar numa escala mundial. Mundial? É, mundial. Mundial a gente tem 7 bilhões? 8 é isso? Bilhões de habitantes na Terra. É, 7 bilhões e 400. Eu vi hoje no Google porque alguém postou uma foto, tipo, de um cara falando que, tipo, não, só no Brasil temos 7 milhões de habitantes, você que é um burro, que não sei o que, vai estudar. Sim, daí eu fui ver no Google, acho que é 7 bilhões e 200, 400, um negocinho. Mas aí qual é o novo cenário, então? Então é o seguinte, imagina só numa situação, Felipe Neto fazendo uma live no UFB. Não, ele já morreu, Felipe. Não. Eu vou falar da morte dele. Ah, será que a gente vai aparecer no Treta News? Não. Treta News, a gente tá falando mal do Felipe Neto também. Imagina. Nossa, pelo amor de Deus, tem um dinheiro pra pagar processo desse menino, não. Não, mas a gente vai acabar o podcast, daí a gente fala que acabou por causa dele, que a gente ama muito ele, daí a gente acabou. Puta merda. O Felipe Neto foi transformado numa garrafa pet durante uma live no Facebook. Caralho. Imagina. Tô imaginando a foto. Cara, eu quero estar muito viva nesse momento. Por favor, Dolinho, não me mate até lá. Me deixa ver essa transformação do Felipe Neto. E aí, esses milhões de seguidores que o Felipe Neto tem vão se revoltar contra o Dolivo. Isso, boa. Bom. Tá? E aí o Dolivo vai ver que ele tá conseguindo gerar muita discórdia no mundo. Que é pra isso que ele veio. Então ele começa aqui no Brasil, né? Que foi onde ele sabia que nada dá em nada, né? Ele começou a zoar aqui. Dá em nada, que isso? Você tá zoando o nosso país tão certinho. Ai, aí, meu Deus, eu não gosto. Aí ele começa a procurar os youtubers mais foda, né? Mais foda que o Felipe Neto? Mais foda. Nossa. Mais foda que o Felipe Neto. Aí ele começa a procurar os youtubers americanos, os youtubers australianos. Que a gente não sabe o nome de nenhum, de tá, nenhum, gente? Nenhum. Gente, tem aquele TED Talks lá. Por isso que a gente não tá citando, é. Tá, mas então assim, em algum momento, antes da desgraça toda, assim, antes de poder de vez com tudo, houve então a batalha final, né? Houve o Armagedon aí, né? Galera, fanboys, Felipe cês, Neto. Vocês prestaram atenção que o Perna falou antes de tudo, teve a batalha final. É, porque depois a gente vai vir com o pós-batalha aí. Tá. Tá bom. Enfim, no meio dessa desgraça, então, sobraram. Sobraram quem? Os isentões? Quem sobrou nessa história foi quem é o isentão? Quem não era nenhum do. Quem que é o isentão? Os bebedores de chá. Ai, que eles não foram atingidos pelo dolinho. Mas quem seria o isentão da TV aberta? Quem que vai começar a sobrar? Os velhinhos nós já matamos junto com o Silvio Santos. É. Que eles iam se matar sozinhos, dando bengalada um no outro. Tá? Os teen haters aí, né? Da turma vai morrer junto com o Felipe Neto. Isso, tá? No combate Felipe Neto versus Dolinho. Versus Dolinho Evil, Dolivo, Dolinho de Polainas. E aí, ele não tem pernas, ele tem pernas. E aí vai começar a sobrar uma galera um pouquinho mais velha aí, de uns 30 e poucos anos. Anos 80. O Netflix. A galera anos 80. Galera Netflix. Vai sobrar a galera Netflix. Netflix. Boa. Boa. Vai sobrar, de repente o pessoal tava em casa, não sabia disso tudo. Não sabia. Estou assistindo Netflix faz 5 dias. Mirror, né? Isso. E de repente começa a falar assim: meu, vou mudar de canal. Mudou de canal, não tem nada. Tem nada. Cara, ele muda de tem canal. Nada. E fala assim: mano, a TV acabou. Aí que é ele festa. Faz? Que ele faz? Vai pro YouTube. Comemora. Vai pro YouTube. Ah, não, é. Daí ele vai pro YouTube. Daí acabou também o YouTube. E o vídeo YouTube, mais. Não tem nada lá também. E o vídeo mais visualizado no YouTube. É o Felipe Neto. É a morte do Felipe Neto. Virando Dolinho. Caralho. É um bom vídeo. Eu viria bastante. Ele não morre, ele se transforma. Se transforma num Dolinho. E peraí, ele se transformando num Dolinho, ele vai ajudar o Dolinho Evil? Não, ele fica tão nervoso, que ele começa a se debater. Ou ele se explode. E ele tá tampado. E daí ele explode, porque cria gás dentro, assim, e ele explode ao vivo, no YouTube. Por favor, Felipe, já faz isso. É, vai ser a última transmissão do Treta News também, né? A última notícia. Tá, então beleza, então... Aí sobrou o Netflix. Aí sobrou a galera do Netflix. Só. Só que essa galera, por exemplo, já tá com dificuldade de se manter nesse cenário, porque assim, água não existe mais, o que existe é Dolly, né, sim, nas torneiras, não tem mais. Até aí, ok. Né? É, e eles têm que tomar cuidado, porque conforme eles vão tomando a Dolly, eles também vão ficando tentados pelo lado negro da força. É verdade, assim, tem um efeito colateral, sim, sim, né? Não, o que vai acontecer é que os mercados vão parar de ser abastecidos. A comida que a pessoa tem estocado em casa, como ela não percebeu nada que estava acontecendo e tem pouco estoque, essa comida vai acabar logo. É, tipo, galera do Netflix começa a acordar e fala, meu, o que tá acontecendo com o mundo? Acabou Doritos. Tipo, acabou o salgadinho, nossa, vou no mercado. Daí, tipo, vê que tudo... Aquele cenário devastação. Devastação no mundo, sabe? Dolly correndo nas sarjetas, assim, aquele cheiro de Dolly. Corpos espalhados pela Paulista, isso, cobertos de artesanato. Isso. Nossa, cara. Chupa Walking Dead. Cara, Isso é terror. E aí, em busca de Doritos, então, outros Netflixers vão se encontrando. Sim, eles começam a sair pela rua, tipo, e ver gente, tipo, puta, deixa eu ver o que aconteceu. Né, mas eu acho que a primeira coisa, antes de perguntar o que aconteceu, eu preciso falar, o que você tá assistindo? Pô, daí ia ser aquela briga, isso, né? Ah, eu assisto, como chama aquele lá dos adolescentes? Eu assisto Jane a Virgem. Eu assisto RuPaul. O RuPaul Drag Race. É. Então, daí, tipo, é outra coisa, né? Tipo, a gente não falou das drags, né, cara? As drags sobrevivem a tudo. É. Não, mas isso a gente vai falar mais pra frente, eu acredito. Né? No próximo episódio, que não vai ter. Vai sim, esse é o penúltimo. Esse é o penúltimo. Mas aí, então, os Netflixers, chega um momento que eles percebem assim, meu, só Doritos e Coca-Cola. Só Doritos e Dolly, cara. As férias estão acabando, né? O cara acha ainda que existe, porque ele não percebeu ainda que o mundo acabou, na verdade. Ele não percebeu que acabou tudo. Que os donos dos armazéns não estão indo mais trabalhar, que os postos de gasolina... Começa a chegar assim, tipo aquele... O Último Homem da Terra lá, aquele seriado, começa a chegar nos lugares, tá todo mundo zoado, as pessoas... aí eles vão se juntando e eles têm que começar a arquitetar um plano pra tentar melhorar as coisas. Mas eles têm pouco tempo pra resolver esse plano. Eles estão sem comida, né? Estão sem comida, sem água. Não, porque daqui a 2 meses estreia outra temporada do Demolidor e eles vão tudo assistir a parada, entendeu? Vão invernar de novo. Só que eles têm que pensar uma coisa. Sem energia elétrica... Não tem Netflix. Não tem Netflix. É verdade, cara. E aí? E aí? E aí? Então, assim, a gente vai começar, então, a perceber que no mundo os Netflixers vão trabalhar por temporadas, né? O cara trabalha, sei lá, 8 meses e fica 4 meses lá dentro de casa, trancado. Eles vão trabalhar só no mid-season. Né? Não, e daí eles começam a se comunicar com as pessoas de fora. Se ainda estão trabalhando e se deseja continuar a trabalhar. Sim. Também. Você quer continuar a assistir? Você está trabalhando? Gostaria de continuar a trabalhar? Você ainda está assistindo? Não, eles começam a entrar em contato com as pessoas do Netflix, que assistem Netflix, que são aí não sei quantos. Então, mas pessoas. Aí assim, a gente tá falando também assim, que não tem mais lei. Não, acabou. Acabou não. Tudo. Acabou, não tem mais polícia, não tem mais governo. Quem manda na porra toda é o Dolivo. Quem manda é o Dolivo, exatamente. Mas e a Netflix, ela passou despercebida pelo Dolivio, então. É, porque não era um inimigo de até o momento. Até então, a galera, não foi identificado. Os Netflixers não ofereciam nenhum tipo de risco. E eu acho que eles não começaram a sair todos de uma vez de casa, assim, também. Eu acho que isso só vai acontecer uma fuga em massa, né? Só vão todos pra rua, a hora que acabar é geral energia. Coisas. Vai rolar um Iniciativa Vingadores do Dolly e a galera de programa de fofoca da tarde vai ficar comentando sobre o que tá acontecendo? Podia, né? Podia. Eu acho. Tem que ter um que tirou vantagem disso tudo, entendeu? De enquanto todo mundo tava brigando, falou assim, eu vou documentar. Quem que vai tirar vantagem com a morte dos outros? Me fala, quem que é? Nelson Rubens. Não. Ok, não. Ok. Quem é? A Abraão lá. Abraão. A Sônia Abraão. A Sônia Abraão. Imagina, só morte e desgraça, a Sônia Abraão vai estar on fire. Eu acho que a Sônia Abraão vai ficar na dela. E o Datena? E ela tá lá, tipo... Não, o Datena... O Marcelo Rezende, corta para mim. Eles estavam já brigando pelo lugar do Silvio Santos. O Datena vai colocar o comandante Hamilton pra ficar sobrevoando os campos de batalha. O Hamilton agora é do Luiz Bate. Tá na Record. Não, eu acho que todos eles, como eles querem muito o foco, eles foram brigar pela vaga do Silvio Santos. Então eles se fuderam na geral. A Sônia Abrão foi a pessoa que escolheu documentar. Das sobreviventes, né? E ela ficou na dela documentando. Fez amizade com o mal e com o bem. Ela é imprensa. Ela é imprensa, ela é neutra. Ela ia chegar e falar assim, tamo vendo aqui no campo de batalha. O Dolivo derrotando, mas sabe o que não pode ter derrota? A sua vida não pode ser derrotada. Então seja muito feliz comprando esse grande pote de maionese que vai tornar tudo melhor. E mas a mulher. Voltando agora pra guerra. E a mulher do iogurteira? Da iogurteira. A mulher que fala. Ela vai estar muito fraca pra falar sobre o Você vai comprar Top Term. A Top Term vai te ajudar a viver mais. Você vai começar a falar assim. Mas a Top Term vai fazer iogurte pra você pro resto da vida. Eu falei que alguém tinha que abater a Gabi aí. eu nunca vou tomar iogurte da Top Term, porque eu tenho muito medo de ficar igual a ela. Tá, então... Agora que agora tem ômega 3, né? Tá vendo? Ai, desgraça. Então, peraí. Então, vamos lá. Avançamos. Tá, galera, os Netflixers, pá, no esquema. Eles, então o Dolivo começa a sentir que os caras podem ser uma ameaça. Os Netflixers. É, os Netflixers. É, então, assim, eles não perceberam e tal, por quê? Porque os caras estavam ali na deles. Na deles. Então, assistindo lá. Exato, né, exato. As temporadas ali e tal. E aí essa galera. Enquanto, né, não mexer com a conexão, eles estavam de boa, né? Exato. Enquanto tem conexão, enquanto tem energia elétrica, tá tudo funcionando. Aí, de repente, a gente começou a perceber apagões, então, em alguns lugares. Isso. Né? E a internet ficar mais bosta do que já é. E essa galera sai em busca de ou uma tomada pra carregar o notebook, ou uma Wi-Fi por aí, alguma coisa, e começa a ver que não existe mais nada nesse mundo. É, a gota d'água, assim, onde eles chutam o balde mesmo, é quando eles percebem que Doritos acabou. Não existe mais Doritos na Terra. E aí eles descobrem que o Dolinho gravou um especial de stand-up pro Netflix. Não. Aliás, o Dolinho, assim, o Dolinho substitui toda a programação por toda. Programação e Dolinho. Tipo assim, Demolidor e Dolinho, né? Jessica Jones e Dolinho. Tudo tem Jessica, Dolinho. Jessica Dolinho, Luke Dolinho. E até How I Met Your Dolinho. Aí sim, pisou no calo da galera. Aí o bicho. Aí How o bicho to get away pegar. With Dolinho. Aí a gente tá falando então de uma revolta, né? Uma segunda revolta. E o Dolinho entrando na programação Netflix, ele vai começar a afetar não só o Brasil, vai começar a afetar o restante do mundo também. Sim, sim. E aí, assim, né, vai percebendo esse alvoroço aí, né, nas outras partes do mundo, a gente descobre onde estava Belchior. Belchior que anda sumido aí, né, junto com Benito de Paula e tudo mais, né, e família. E Regina Casé. Estava no esquenta. Estavam os três ali. E o Péricles. E aquele cara do Roça Negra. Vai ser. Isso. O que que aconteceu, gente? E você é sabe o que aconteceu? Excelente, aquele que canta Você Jogou Fora o Amor Que Eu Te Dei. Nossa, eu lembrei agora há pouco do Sampa Crio. Nossa, o Sampa Crio. Eu nasci pra você. Você nasceu pra mim. Para. É, meu amor. Não, é o Raça assim. Negra era o melhor. Eles tinham um fanho e ele vai ser o vocalista. Põe ele pra cantar. Ele é o que canta. Ele tem a língua, é da língua presa. Ele, tem a língua, ele é que nem o Vinícius. Ele é assim, entendeu? Ele tem fimose na língua. Tem fimose. Imagina o Vinícius gritando e correndo. Cagamba, caga. Temos que parar no doguinho. Cago, doguinho. O pé, no pé, no pé. Meu Deus, cara. Eu tô sendo. Nossa, eu fico imaginando esse cenário, que desgraça, cara. Tá. Mas vamos ambientar aí, Nicolau. Você que é um cara que conhece. Você que tem um GPS, né? Você que conhece cenários pós-apocalípticos. Porque só eu que casei aqui. Só. Eu casei com um homem, meu filho. Casa com uma mulher pra você ver, menina. Quem conhece cenário pós-apocalipse lá em casa é o Carlos. Vamos falar dos recursos. Que recursos a gente tem disponível nessa terra? Além de Dolinho e Doritos. Não, Doritos acabou também. Agora a gente ficou com torcida, não. Como que chama aquele outro salgadinho? O. Cebolitos. Isoporzitos. É, o Isoporzitos e Dolly. Caralho. O Dolly acabou também? Eu tava no banheiro, gente. E os animais, Existem animais ainda? Tirando os animais. Os animais não assistem TV, perna. Eu não sei os seus cachorros, mas o meu não. Mas, por exemplo, Dolly contaminou tudo. Entendeu? Então, assim, os animais sofreram alguma coisa. Mas ele contaminou só onde tem civilização. Sim. Tipo assim, ou ele contaminou, tipo, Amazonas. É, onde tem recursos naturais. Índio, você. Eu também considero você civilização, mas. Não vamos mexer com bicho que vai dar treta lá com os Ecochato lá. Os bichos foram todos retirados do planeta e não estão participando desse podcast. Nenhum deles foi ferido. É, nenhum animal foi ferido durante a gravação. Nenhum animal foi mencionado nessa gravação. Tirando o Felipe Neto. Vinícius. E o Vinícius. Ai, meu Deus. Pandora, fala pra galera aí como é o dia a dia nesse cenário pós-apocalíptico. Nossa. Não sei, no meu caso é deitar em posição fetal e ficar chorando, porque até agora eu ainda não me recuperei da morte do Silvio Santos. Ah, existem essas pessoas também que se então? É, que elas ficaram reclusas. Sim, além dos Netflixers. A ordem SS, né? Além do SS. Porque tem tipo os que ficaram reclusos dentro de casa, tipo assim, mano, o Silvio Santos morreu. Não, e eles não só não se recuperaram, como eles não acreditam que ele morreu. É tipo, não, na verdade, tipo assim, eles acreditam que ele morreu, mas acreditam que um dia ele vai voltar. Ele pra libertar seria... todo mundo e das três das dias depois. Né? Ele, né, Silvio Santos voltará, né? E vai acabar de vez com essa fala do Dolivo. Segura aí que isso tem continuação. Segura que tem continuação. Agora os Netflixers têm que entrar em guerra com o Dolinho agora. Agora é a hora do pau comer. Agora. Não, e detalhe, existe ainda. É tão verdade isso que ele vai voltar que existe aquela mensagem que foi colocada em nossas mentes, né? Desde lá dos anos 80. Que era o Jesus do Silvio Santos. Sim, essa manda mensagem pro Zé agora. Ele tem que gravar isso na voz do Silvio Santos. Como é que é? Paz, amor, esperança, luz e união não são apenas palavras. Você tem certeza que já fez tudo o que podia pelo seu semelhante? Pense bem, pois um dia vamos nos encontrar. E eu gostaria muito de chamá-lo de meu filho. Mano, pensa isso com a música da roda da fortunada. E o Silvio Santos surgindo no meio de algum lugar assim, muito foda. E ele é tão foda que ele planejou já tudo aquilo. Ele sabia que um dia a humanidade ia se perder. E ele queria acabar com o youtuber, entendeu? Porque tava tomando o pessoal dele. Ele falou assim, não, futuro. Um dia eu não vou estar mais aqui, mas assim, eu preciso deixar uma mensagem pra essa galera e assim, eu vou voltar. Eu vou voltar. Mas sabe quem era o cara que tava segurando essa mensagem e trouxe pra galera? Ai, senhor. Cid Moreira. Lombardi. O Lombardi. O amigo Lombardi. Estava vivo. Ele estaria morto, mas não. O Silvio arquitetou tudo isso numa grande pegadinha do topa tudo por dinheiro. Esse é o final da história. Tá vendo? E terminou com o envolando apanhando do Dolinho, né? Eu acho que tinha que ter um Silva Zord no final pra Silva Zord. É isso, então. E acabava assim, numa enorme parada do Dia das Crianças com o Silva Zord chegando. Então vamos lá, então vamos arquitetar tudo isso aí. Então, peraí. Não, vamos arquitetar. A gente tá dizendo então assim que a humanidade passou por a desgraça, tudo, hoje vive sob o domínio do Dolinho lá, pá, né? Dolinho. E tá tudo... Isso, tem uma parte da resistência pequena feita pelos Netflixers, mas eles não estão avançando. Cara, mas como esses caras estão sobrevivendo? Eles estão vivendo do quê? De Netflix? É de Netflix. Tá, mas... Netflix, deixa não, eles estão indo em mercadinhos e não sei. Enche a sua, é de você não é Netflix, mas a galera que é. Não, eles precisam se alimentar, cara. Eles precisam beber água. Netflix se alimenta da luz... De demolidor. De demolidor. Da televisão. Da luz da televisão, é. Enquanto a luz na TV, há um Netflixer vivo. Gente, um Dolivo eu aceito. Agora, falar que vive de luz, não. Ah. Não, não. Porque eu aceito só o que é possível. Gordo! Falar que vai acabar com a comida do mundo? Vocês estão mexendo. Você tá chamando todos os Netflix de gordo? Não, tô chamando eu de gordo. Falando que eu não aceito que acaba a comida do mundo. Eu tenho que ir atrás de comida. Então vamos lá. Então a gente tá dizendo... Mas tem um mercadinho no submundo, gente. É, não. Então tá. Tem uns escambos aí. Pô, que hora que vai entrar alguém mexendo com arma pra matar os outros? Calma. Aí? A gente já matou metade da população. Calma, eu quero falar de arma. Nossa, gente, ele tá nervoso. Morte. Tá nervoso. Olha lá. Ela vai dar piti também, ó. Relaxa o esfíncter aí. Pera aí. Ela vai dar piti. Vai dar piti. Relaxa o esfíncter. Relaxa. Acho o quê? O esfíncter. O quê? É a válvula. Ó, Pantele, tamo aí, hein? Novo nome pro seu. Relaxa esfíncter, né? Do shampoo. Relaxa meu seu Deus cabelo Deus, e esfíncter. Esse esfíncter fica novo. Já vejo o comercial, a mina andando em câmera lenta pelo deserto, olhando pra câmera e falando esfíncter. Imagina a mina passando o dedo no esfíncter assim, em movimentos circulares. E conferindo as pregas voltando tudo assim, sabe? Meu negócio sabe, tá aquela visão, sempre, sabe aquela visão microscópica assim? Você sempre assim? Quis ter os cabelos cacheados. Cara... Tá, mas não, peraí. Então houve um reinado de 500 anos de Dolivo. Nossa Senhora, é, 500 anos. Né? Eu falei 3 dias pra, a ordem dos pra Cristo SS, ressuscitar. Né? A ordem do SS lá, né, do Silvio Santos, ela ficou como uma galera religiosa ali, né? Surgiu uma religião ali e tal, onde eles acreditavam que paz, amor, fé, esperança, luz e união não são apenas palavras, né? É uma mensagem. Né? Subliminar, gente. E tinha também a galera dos Netflixers aí, que a cada temporada eles se multiplicavam, né? A galera foi crescendo a aí. A cada mid-season, né? Porque é o tempo que eles podem se reproduzir. É o tempo, né, de copular ali e tal, né? Só que só isso não bastava. Então, assim, a gente precisa falar que, de alguma forma, os recursos também foram se esgotando. E daí, de repente, no céu, começaram a ver umas imagens, assim, tipo... De aviãozinho, sabe? De dinheiro. É, aviãozinho de dinheiro e, tipo, uns... Um dia, um dos caras da Ordem do Silvio Santos acordou de manhã e tinha uma notinha de 20 dobrada em aviãozinho do lado do criado mudo dele. E daí, toda a luz que piscava, toda a luz que piscava tinha um negócio escrito Jequiti. Não, não, esse negócio da inserção do Jequiti pode ser quando o pessoal estiver assistindo Netflix, que é o pessoal do OSS. Ótimo! Ótimo! Estamos recrutando! A Ordem SS começa a hackear o Netflix. Jequiti. Nossa, né? Então no meio do negócio, Jequiti. Jequiti brilhou uma estrela, gente. Exatamente, exatamente. Aí, tá vendo? Aí já. Mas não era pra lutar. Tá começando, né? A fazer sentido. Jequiti, né? Eles não iam recrutar pra lutar, né? Só não, pra vender não, mesmo. Só pra perder a pessoa. Tipo, pra ela isso, sair do trânsito de um clube pra outro. Tipo, é tipo subliminar. Isso. E eles mesmo começaram a desconfiar que talvez o grande mestre ainda estivesse vivo. Por esses sinais que estavam sendo expostos. Começou a brotar por esse ali, grande... né? Começou a brotar ali um sentimento diferente, né? De repente... De notas assim... de 20. De notas de 20, ótimo. Eu acho melhor, além de notas de 20, ter as notas de 1 real. Tipo, puta, reapareceram as notas de 1 real. Sim, sim. Pensam, tipo, sobrevoando, tipo um ataque de gafanhoto. E aí, começa a armar a grande treta. Porque aí o Dolivo fica de saco cheio. Ele fala, mano, não tô mais aguentando essa coisa, o pessoal não tá bebendo líquido, o pessoal não tá cuidando do meio ambiente, eu vou acabar com essa porra toda, esse mundo vai acabar em Dolly. Aí ele recruta todos os seguidores dele, todas as garrafas pet, e vai acabar com o mundo. Sim. E aí é nessa hora... Vai fazer um artesanato com o mundo. Um pingente da terra. Assim. Ele ia transformar o mundo numa grande garrafa de Dolly. Esse era o plano dele desde o começo. Sim. É tipo aquelas garrafas que tem o arroz dentro escrito o nome terra. Ele ia pôr a terra dentro de uma garrafa de Dolly. Esse era o plano dele. Escreva o nome do seu planeta num grão de arroz. E aí é na hora que o pessoal mais está desesperado que um microfone prata gigante desce do céu preso num paletó. Caralho. E nesse paletó, o grande Silvo Zord. Silvo Zord. Com aquela risada do trovão, assim, né, cara? Isso! Isso começa a ecoar, assim, pelo mundo, assim, né, cara? Assim, essa... Todo mundo consegue ver, assim, nesse clarão. E daí começa a tocar todos os barulhos que fazem o programa dele. A roda, o negócio das letras, tum, tum, tum... Todos os barulhos do universo. Vocês não assistem o programa ultimamente, né? Não, faz muitos anos. Ele é tipo revólver que atira dinheiro agora. É tipo aquelas, aqueles negócios de camiseta, né? Vocês não têm noção. Eu vou tentar achar um gif aqui pra mandar pra vocês. Mas a arma dele tem que ser o revólver que atira o dinheiro. Aí, tá vendo, Nicolás? Era isso que eu queria. Armas. É isso, armas. Eu gosto de armas. Que atiram dinheiro. Que atiram ainda. Dinheiro, melhor ainda. E aí ele descobre que quando começa a tocar essas músicas, a música do peão do baú é a fraqueza do Dolivon. Caralho. Ele não consegue sobreviver, ele é atingido, ele é ferido pela música do peão do baú. Todos aqueles números rodando, aquela coisa de ganhar uma casa no valor de 30 mil reais. Olha, eu tô vendo a cena. Eu tô imaginando a cena. Ele gritando Maui, oi. Bem metálico. Não, aí o Dolinho vai atacar e fala: vai pra lá, mas vá pra lá. Você é da caravana de onde? É a primeira coisa que ele pergunta, era que ele, né, se estabelece. Vem aquela voz assim, tipo, de assim. Deus assim: você é de que caravana? E a galera embaixo, ele ia coordenando a galera embaixo nos ataques, igual o programa Tentação, que ele ia abrindo os coisas e colocando os prêmios pra galera ir andando pelo campo de batalha. Você troca o seu Dolly por uma vida na Terra Nova. Não! Sim! Bom, aí colocava um painel e a galera corria pro painel e escapava dos ataques do Dolivon. O cara era foda, mano. Era o Silvio Zord. E aí, assim, mas... Então, nessa batalha, né, na batalha final aí mesmo, final, finalmente, a gente tá dizendo, então, que o Silvio Santos volta e restabelece a paz na Terra. É isso? A paz na Terra eu não sei, mas a ordem no mundo, sim. A paz na Terra para os homens de bem. De boa vontade. Tá, e aí então, então a gente tá dizendo então que o Silvio Santos vem pra restaurar a ordem. Isso. É isso? E daí as igrejas começam a trocar as imagens de Jesus pela do Silvio Santos. E a cruz é trocada. A cruz é trocada pelo microfone. Olha aí que massa. Microfone. Devia começar já, né? Mas enfim. Enquanto a gente tem o um profeta vivo, porra. É. Né? A gente podia dar um play aí, né, Vi? Fica a dica. Tá, mas aí então a gente tá dizendo que a história finaliza então com o retorno do Messias. Do Messias. Descendo ele saindo do peito do Silvio Zort, porque ele que tava pilotando o Silvio Zort. Ah. Silvio Zort, gente, é muito bom isso. Ele que. O microfone do Silvio Zort abre só a tampinha e ele põe aquele cabeção caju pra fora, assim, cor de caju. Tá, mas aí. E aí ele... Eu preciso de uma balinha dessa que ele tá tomando. Então, cara. Mas aí. Aí é o seguinte, a gente. Então, assim, Silvio Santos vem e restaura. Só que aí é aquele momento tal que mostra tal, o filme chegando ao fim, todo mundo feliz, né? Os casais se abraçando e tudo mais. Mas aí a câmera aponta pra aquele lado escuro ali e tal. E vai estar o Dolivon. E vai estar. Felipe Neto. Aí, ele vai chegar pro Dolivon. Vai apontar pro espelho, mal, tá vendo aquele espelho ali, ó? Tinha a câmera atrás daquele espelho, ó, pegadinha. Você tá no quadro agora. Destrói a vida. Melhor final, o espelho. O Dolinho olha pro espelho e vê a câmera escondida atrás. Olha, ele não tá desconfiando de nada. Aqui, o presidente vai dominar o mundo. Ele acha que vai dominar o mundo, mas não vai. Eu tenho um robô gigante que dispara dinheiro que vai acabar com a festa. E acaba com a música Ritmo de Festa, que balança o coração. E aí, né, pra finalizar. Então, aí, depois de tudo isso, ele fala assim: mas antes, né, tem que trazer uma mensagem pra vocês. E aí entra o Jesus de novo trazendo a mensagem. Não, Jesus não, agora entra o Silvio Santos. É. Acabamos com Jesus no mundo. Mas é aquele Jesus. O cristianismo, mas cara. Mas aquele Jesus não é o Jesus do cristianismo, é o Jesus do SBT. É aí que tá. Porque tem os 12 apóstolos, é Flor, Pedro de Lara, Nelson Pedro. Serginho, o Serginho malandro. Desce o Pitinini de sua vez, desce. Lá vem a lá. Vem começo do mundo. Achamos! Caixa Preta do Tosco. Todo episódio termina falando da merda de alguém, cara. Aí eu não escuto mais. Não sabe o que acontece dentro da cadeia. Essas tatuagens que você tem aí, ó. Ah, essa aqui não foi feita na cadeia, não. Foi feita lá de fora. Né? Esse pé daquela moça, aquele cara que comeu coisa ali, ó. Não sei o quê. Eu não sei. Nossa senhora, gente. Você quer conversar? Você quer conversar? Eu não sei. Se abre, se abre, Pandora. Deita, se abre todinho. Deita no divã do perna, vai, fala. Nossa senhora! Olha. Pelo amor de Deus, o perna fala, deita aqui. Eu tenho medo, é o perna que vai abrir a gente. O perna abre todos os caminhos, gente. Todos os canais. Mexe, mexe, mexe com as mãos. Mexe, mexe, mexe com os pés. Mexe, mexe, mexe com a cabeça. Dançar comigo, remexe bem. Agora pegue no bumbum. Pega no compasso. Ô Bruno, para de dar corda, velho. Que caralho, meu bicho. Essa aqui é o barulhinho do Lost. Olha que caralho, esse cachorro. O cachorro tá no cio, querendo dar periquito e o perna não deixa. Deixa a cachorra dar a periquita, Pé. Vocês que vão criar depois. Deixa o filho a cachorra nem você. Não vai, Pé. Alguém abate a Gabi hoje aí? Pois é, tô falando que tá on fire. Que é isso? Ô Bruno, eu tô com medo. O perna tem um tosqueador aqui na sala. Vai sair entregando coisa assim? Não, não, tá gravando. Eu tenho que pensar muito nas coisas que eu falo, porque o Hendrix não é a pessoa de Deus. Porque ele não é a pessoa de Deus. Ele é um menino mau. Ele é um menino mau. Ele é raivoso, né, Ele é raivoso. Ele é vingativo. Ele pega uma frase e fica repetindo, né? Repetindo, Nunca vi. Se dividir em... Oi? Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora sim. Não queria, mas tô. Pronto? Já se divertiram? Pode desligar aqui, mano. Tosco Chanchada Podcast. Editado e finalizado por Wellington Hendrix.